Na noite desta segunda-feira, por volta de 19 horas, servidores da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foram acionados para um deslocamento até o Jardim Graúna, na rua Ernesto Geiger, região de Três Lagoas. Segundo um solicitante, havia um veículo em estado de abandono às margens da reserva do Lago de Itaipu. O local foi verificado e um Fox com placas EDQ4752 da cidade de São José do Rio Preto foi encontrado em estado de abandono. Ao checarem as placas junto ao sistema informatizado da Guarda Municipal, foi constatado que o veículo era produto de roubo no dia 30 de novembro. Diante dos fatos, depois de 5 horas de trabalho, o veículo foi retirado do local e encaminhado para a 6ª SDP para as providências cabíveis. Segundo informações da vítima, quando do roubo, o veículo estava carregado com mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.